Buzico Produções apresenta Anabola Sem Filtro em digressão num teatro perto de si. Nesta emissão, iremos transmitir as entrevistas feitas por Maria Carolina Correia, a Aida Tavares, José Calisto e Ana Bola, tendo como temas o Teatro São Luís e o espetáculo Sem Filtro, nele estreado a 9 de novembro de 2014. Começaremos com a entrevista à Aida Tavares, atual diretora do Teatro São Luís, efetuada no dia 10 de dezembro de 2015. Aida, como surgiu o interesse pela direção, programação? Direção e programação não tem exatamente a ver uma coisa com a outra, não é? Portanto, eu comecei a fazer programação há cerca de 20, 25 anos, sensivelmente, através de um departamento de cultura de uma câmara. Depois, portanto, trabalhava na cultura, na verdade, nessa altura, e comecei a programar muitas coisas na área da música, sobretudo. Depois de sair da Câmara, vim para as festas de Lisboa, também com uma programação eminentemente de música, e a partir daí passo para a Expo 98, onde começo a ter outras áreas, não é? E a trabalhar em áreas como a dança, o teatro, fiz o desenho da programação infantil-juvenil do Festival dos 100 Dias, e a partir daí sou convidada para o São Luís, portanto há 12 anos, sensivelmente aqui, passando, enfim, por um ou dois projetos ligados a autarquias e às áreas da cultura, e é de facto também a partir daqui e de um trabalho que eu tinha feito anteriormente na Câmara do Barreiro, onde programei uma sala durante 2 anos, que começo a desenvolver, enfim, a apetência e a capacidade pela programação. Começo aqui no teatro como responsável, como coordenadora da direção de cena, há 12 anos, e começo a fazer assessoria à área da programação ao diretor artístico da altura. Não é? Pronto. E num teatro como este, que é um teatro que faz todas as áreas das artes performativas, portanto, começas de facto a ter um trabalho de programação bastante mais abrangente. Pronto, eu tinha um lado mais da música. Depois havia, enfim, outras áreas que eu já tinha desenvolvido com a Expo 98, nomeadamente dança. E depois aqui começo a desenvolver e a interessar-me pelas outras áreas. Pronto, comecei a fazer assessoria de programação, depois passei para ser diretora executiva, mas sempre com esse cargo duplo, digamos assim, de adjunta de programação, e pronto, e agora com o cargo de diretora artística e só com um trabalho mais virado para a área da programação. Como é programar um trabalho como este da Ana? É muito gratificante porque a Ana é uma pessoa especial, para além do talento, enfim, é uma mulher de uma enorme versatilidade como atriz, não é? Acho que toda a gente é unânime o reconhecimento do trabalho da Ana como atriz. Depois a Ana como pessoa é um ser maravilhoso e para além disso tem de facto uma capacidade incrível ao nível da escrita, tem uma cabeça muitíssimo interessante como criadora também. E, portanto, é muito divertido trabalhar com a Ana, sobretudo. É muito interessante, é uma coisa sempre muito estimulante para um programador conversar com a Ana sobre os projetos, como é que se desenvolvem os projetos, como é que os levamos à cena. E pronto, e por outro lado, enquanto programadora, não tem risco. Ou seja, não há um risco quando se programa a Ana Bola. Sabemos o que é que vai ser, que vai ser bom, que vai ter público, que vai ter sucesso. Portanto, é uma coisa que não tem um risco propriamente dito, não é? E nessa perspectiva é muito bom. E depois este projeto aqui no Teatro Estúdio Mário Viegas é uma sala nova do Teatro São Luís, que esteve associada à Companhia Teatral do Chiado durante muitos anos, e por sua vez há um homem absolutamente extraordinário e único em Portugal, no teatro em Portugal, que foi o Mário Viegas. Portanto, o Mário Viegas, para além de fazer muitas, muitas outras coisas, tinha uma dimensão de comédia, não é? Ele fez muitas comédias também. E, portanto, eu gostei muito da ideia de reabrir esta sala depois da saída da Companhia de Teatro Estúdio Mário Viegas daqui do espaço, fazer regressar aqui um bom momento de comédia, porque em memória também do Mário, não é? E ser um momento em que nós iniciamos o trabalho de programação nesta sala. Portanto, achei que era bom para toda a gente. É difícil dirigir uma equipa como a do São Luís? É difícil. Sim, tem. Dirigir pessoas é sempre difícil. Nós somos muitos, apesar de tudo, trabalhamos muito também, mas eu acho que, sobretudo, a capacidade de dirigir uma equipa tem a ver, em grande parte, com conseguir estimular a equipa para a importância do trabalho que nós fazemos, não é? A importância em termos de serviço público, e isso é muito interessante, e que os nossos projetos têm sucesso. Portanto, eu acho que quando tu trabalhas muito, mas que sentes de facto que esse projeto tem um impacto sobre as pessoas, não é? Quer seja porque vêm aqui e se riem muito e se divertem, quer porque vão ver um espetáculo em que tu sais do espetáculo e questionas o que é a tua vida, o que é o teatro. Também é isso, não é? A arte também tem muito a ver com isso, na minha perspectiva, não é? Tu conseguires questionar-te perante um espetáculo que tu vês, pela dureza ou pela beleza, às vezes porque a beleza te comove, porque a dureza te faz pensar sobre aquele objeto artístico, não é? Muitas vezes isso acontece. E, portanto, isso é o melhor disto tudo. Ou seja, eu acho que tenho imensa sorte, gosto muito do meu trabalho. E acho que a direção de equipas num teatro como este tem muito a ver com isso, com a tua capacidade, para além de resolver os problemas das pessoas, não é? Os problemas mais dos contratos de trabalho, o lado mais prático e mais pragmático, não é? Das pessoas. Acho que uma boa parte do sucesso de dirigires uma equipa tem a ver com isso, com a capacidade que tu tens da forma como te relacionas com a equipa. E eu nisso acho que tenho bastante sorte, porque a equipa também me viu crescer com este teatro. Ou seja, eu não cheguei aqui como diretora, portanto eu fiz direção de cena, fiz direção técnica também, fui adjunta de direção técnica, fui adjunta de programação, fui diretora executiva e diretora artística. Portanto, tenho um trajeto também ao lado deles dentro do teatro, não é? E é um percurso que também devo à equipa, não é? Porque essas coisas têm sempre os dois lados. E, portanto, eu acho que, independentemente de trabalharmos muito, de haver coisas às vezes que são chatas, são complicadas, como em todos os trabalhos, naturalmente, acho que temos imensa sorte em ter a possibilidade de assistir a criações artísticas. Já trabalho nisto há muitos anos e, de facto, quando estou mais para baixo ou mais cansada, basta-me assistir a um ensaio e sentar-me na plateia a ver um ensaio e pensar que tenho imensa sorte, não é? Porque tenho um trabalho que em 90% advém do prazer de ver, do prazer de assistir, de estar com os artistas, que eu gosto muito, não é? Portanto, não é possível fazeres um trabalho deste sem teres essa dimensão de gostar de pessoas, de gostar de criação, de gostar de espetáculos e de arte, não é? E, portanto, acho que é um trabalho muito duro, porque é um trabalho que não te permite desligares quando vais para casa, não é? Portanto, é um processo sempre complicado desse ponto de vista. Não desligas, não é? Estás sempre em modo teatro, ou a pensar sempre naquilo que vais fazer no dia seguinte. Mas eu acho que tem imensas compensações, pronto. E é uma equipa grande, mas também é uma casa já com muitos anos, bastante organizada desse ponto de vista, e, portanto, também só isso é que nos permite fazer o número de espetáculos que fazemos, ter três salas a funcionar, ter esta dinâmica toda. Pronto, é uma casa organizada, e por isso acho que corre bem. Qual o ponto de partida para a programação? São muitos pontos de partida. Ou seja, eu acho que há um fator fundamental que é, somos um teatro público e, portanto, os teatros públicos têm muitas missões, na minha perspectiva, não é? Muitas missões, por um lado, perante o público e muitas missões também perante os artistas e perante os criadores, não é? E, portanto, encontrar esse equilíbrio não é fácil. Depois, há opções que são claramente opções dos programadores. Pronto, eu poderia pensar num projeto em que só fizesse teatro, por exemplo, não é uma hipótese, mas eu acho que não faz sentido, porque para fazer teatro, só teatro, nós temos o Teatro Nacional, Dona Maria II, e, portanto, temos, quando pensamos na missão de um teatro como este, que é um teatro municipal, não podemos pensá-lo só isoladamente, mas temos que o pensar também na escala da cidade. Ou seja, o que é que acontece na cidade, eu estou a falar de equipamentos culturais, para que este teatro seja especial. Uma coisa é tu teres um teatro municipal único numa vila, numa cidade, outra coisa é tu teres um teatro municipal com estas características, esta dimensão e esta capacidade de trabalho em Lisboa, onde tu tens o Teatro Nacional de São Carlos, o Teatro Nacional de Dona Maria II, a Culturgest, o Teatro Maria Matos, o CCB, e portanto isto é um puzzle à escala da cidade, e quando tu pensas na programação, tens que pensar nisso, não é? Na questão do serviço público, o que é que eu quero fazer e em que contexto é que eu vou desenvolver o meu trabalho. A mim não me faz sentido eu fazer só uma programação de dança, porque tenho a Companhia Nacional de Bailar, que se apresenta, por exemplo, no Teatro Camões. Ou seja, o que é este espaço? Qual é a vivência especial que este espaço deve dar ao público e à comunidade artística? Pronto, e nessa perspectiva, eu acho que o Teatro São Luís, neste caso, deve ser um espaço da cidade, digamos assim, onde se refletem também as diversas vertentes da própria cidade. É um teatro municipal e, por isso, deve ter uma abertura a todas as áreas das artes performativas. Por exemplo, eu acho que aqui nós apresentamos teatro, música, ópera, dança, e temos um programa, depois um eixo dentro da programação, que é a programação Mais Novos, que é um eixo recente, ligado à música, portanto, trabalhado a partir dos projetos que eu desenvolvo na sala principal. Há uma programadora que desenvolve depois os projetos para a infância. Pronto, acho que deve ser, ter esta dimensão, deve ter uma dimensão também muito nacional de produção e de ser uma âncora importante para a criação artística portuguesa, não é? Porque a cultura ultimamente tem tido cortes violentíssimos do ponto de vista do governo, não é? Daquilo que tem acontecido, e portanto nós de repente também nos tornámos um espaço que é uma âncora fundamental para o investimento na criação artística. Ou seja, os artistas também recorrem muito a nós porque somos únicos, não é? Nós, o Teatro São João, o Teatro Ana Maria, o Teatro Viriato, agora o Teatro Rivoli, portanto, de repente há uma série de pontos, não é, que são únicas para a criação artística, porque os artistas estão de facto em dificuldades. E portanto, nessa dimensão, eu acho que nós temos que ter um papel como coprodutores nas criações nacionais, por um lado, de teatro, de dança, de ópera, de música, nestas áreas todas, e por outro lado temos que também ter a capacidade de fazer uma programação também internacional, ou seja, também ter dança internacional, que não acontece na cidade a não ser na Companhia Nacional de Bailado, enfim, mas que podemos ter aqui também um papel importante, ter um papel também na internacionalização de alguns artistas nossos, em parcerias com outros teatros internacionais, não é? Com outras ligações também em rede a outras, é uma área que eu acho que nós temos também que trabalhar, e, por exemplo, há uma área que eu acho que faz todo sentido programar, e que comecei a programar e vou continuar a programar, que é o Novo Circo. Não há nenhum espaço na cidade de Lisboa onde neste momento seja apresentado o Novo Circo, que é uma corrente artística muitíssimo interessante, e que não há, de facto, nenhuma sala neste momento a programar, e, portanto, apresentámos um espetáculo há muito pouco tempo que se chamava Timber, de uma companhia canadiana, que é o Sierra Alphonse. Portanto, é uma programação que nós vamos continuar. Por outro lado, há pequenos projetos que nós acolhemos mesmo da cidade, e depois a relação de parceria com estruturas da cidade. Parceria que nós temos com o Festival Alcântara, com o Festival Internacional de Marionetas e Formas Animadas, que trabalham connosco anualmente, a relação que temos com a Escola Superior de Música de Lisboa, fazemos sempre dois programas com eles, a relação que temos com estruturas como a Metropolitana, não é? A Orquestra Metropolitana de Lisboa, em que temos vários programas que apresentamos conjuntamente aqui. Este ano temos 5 programas entre, digamos, o São Luís e a Metropolitana, programas diferentes, mas que foram trabalhados em conjunto. Portanto, também dar, digamos, ter a capacidade de fazer essas parcerias também à escala da cidade e dessas estruturas que funcionam na cidade. Acho que é assim um bocadinho, pode parecer uma grande misturada, e é, mas é aquilo que me faz sentido em termos programáticos. Pronto, e depois é ir desenvolvendo e experimentando. A programação também se faz muita experimentação, e depois há algumas coisas que são riscos, não é? Quando há um bocadinho dizia que a anabola não é um risco, há projetos, encomendas que são riscos e que nós sabemos que vamos arriscar, e portanto propomos muitas vezes a um artista fazer o projeto A ou o projeto B, discutimos esse projeto com ele, é uma criação, é uma carta em branco, no fundo, nós passamos a um artista, e depois às vezes os resultados são absolutamente extraordinários, outras vezes nem por isso, mas também isso é importante para os artistas, para desenvolverem o seu trabalho, há que arriscar, não é? E portanto também fazemos esse lado, não é? Compramos coisas, criamos outras, coproduzimos outras, e portanto é esse balanço, é um bocadinho essa mistura de tudo que, com estas premissas todas, que se constrói uma programação. Respondido? A entrevista a José Calixto, atual diretor de cena do Teatro São Luís, efetuada no dia 11 de dezembro de 2015. Como surgiu o interesse pelo backstage? O interesse pelo backstage? Com a experiência, quando comecei a fazer espetáculos, mesmo quando, as primeiras vezes, fico ao fascínio do backstage, mas depois quando comecei a trabalhar aqui, sim, quando comecei a trabalhar mas no... Mas tiveste que ter uma coisa antes de poderes fazer o backstage? Este fazia o palco. E ou seja, que o backstage era melhor? Os meus primeiros contactos com. Se calhar achei que fazia melhor do que o que tinha para mostrar em palco. É verdade. E o que é que acontece realmente por trás do grande espetáculo? O que é que acontece? Muita coisa. Nunca está parado. Mas o que acontece nos bastidores é apoiar ao máximo. E fazer ao máximo que tudo corra bem para que aquelas pessoas que estão expostas em palco lhes corra, que estejam completamente seguras e consigam fazer o seu trabalho. Ou seja, o nosso trabalho é fazer de maneira mais discreta e limpa o trabalho necessário para apoiar quem está em palco, quer seja o som, a luz, os adereços, o whatever, mas é essencialmente é isso, é ajudá-los a fazer o seu trabalho o melhor possível. Achas que é um trabalho difícil? É um trabalho com dificuldades como todos os outros, todos os trabalhos, se tu te empenhares num trabalho, todos os trabalhos são difíceis, certo? Certo. Porque para fazeres bem, mas é um trabalho que tem uma série de complexidades, mas não é duro fisicamente, mas tem as suas, intelectualmente tem as suas coisas. O que é estar para si, o que é estar atrás de um espetáculo como o da Ana? Ah, o da Ana é muito, muito especial, mas não tem... É muito especial mas em termos de bastidores não tem grande coisa, portanto é um monólogo, ela está sozinha e pronto, não é dos espetáculos que eu tenha mais trabalho para fazer, mas é um espetáculo muito especial porque sou amigo e porque me identifico muito com o humor dela, portanto é divertido, ao fim e ao cabo é muito divertido. Na bola em si. Sim, é muito divertido isso. E é muito giro com estes atores e atrizes de humor. Acontece uma coisa muito, muito boa, porque nós já conhecemos o texto desde a primeira vez que eles o leram, não é? Portanto, a gente riu-se a primeira e a segunda e a terceira vez das piadas, a quarta já não temos muita vontade de rir. E a Ana Bola é muito boa nisso, porque ela guarda sempre, todos os dias, ou quase todos os dias, ela vem com umas piadinhas novas, pequenas coisas, só para nos fazer rir a nós. Porque sabe que nós das outras piadas já não rimos, portanto há esta picardiazinha e uns recadinhos próprios só para o pessoal que está a trabalhar, que são maravilhosos. A gente ri muito. E como é que é para si a equipa de São Luís? Ah, é uma equipa fantástica. É uma equipa que a maior parte dela já trabalha junto há muitos anos e que tomamos um bocadinho isto como a nossa casa. Então para si isto não é apenas trabalho? É um bom trabalho. É um bom trabalho, mas é trabalho. Como tudo. Como tudo. Sabes, quando nós fazemos o que gostamos, ou quando fazemos o nosso trabalho em sítios em que nos sentimos bem, é óbvio que apesar de ser trabalho, é um trabalho onde não... Pronto, onde estás cá porque queres. Não tens... Isso acaba por ser bom. Autora e principal atriz do espetáculo Sem Filtro, efetuada no dia 13 de dezembro de 2015. Ana, como surgiu o interesse pela escrita e pela representação? Primeiro surgiu pela representação, porque é uma coisa que eu não posso dizer que seja de criança, porque fiz outras coisas entretanto, mas tive a sorte dos meus pais sempre levarem muito ao teatro e ao cinema, portanto era uma coisa para a qual eu olhava e pensava, quem me dera estar ali. Portanto, quando pude estar ali, fiz por isso e agarrei a oportunidade. Em relação à escrita, acaba por ser quase uma necessidade, porque eu se não me obrigarem, não escrevo. Ou seja, eu não sou o tipo de pessoa que se senta, agora vou escrever uma coisa muito linda. Não, eu só escrevo se me encomendarem qualquer coisa. E gosto especialmente de escrever humor, senão já teria escrito romance ou coisas do género. E surge um bocadinho por necessidade, porque o Herman, às tantas, tinha um programa onde fazia sentido eu fazer um pequeno sketch com o Vítor de Sousa, e ele perguntou-me, não quer escrever, porque ele sabia que eu escrevia umas coisas, ou que já tinha escrito, engraçadas, e eu disse, quero. Pronto, e a partir daí... é muito mais fácil nós escrevermos para nós e para as pessoas que conhecemos, a menos que haja autores que te conheçam tão bem, principalmente na comédia, que escrevam exatamente para ti, porque é muito difícil escrever comédia e principalmente os homens em Portugal não sabem escrever comédia para mulheres, ponto, mas não sabem mesmo, não sabem nem gostam, são misóginos de uma maneira geral, os autores, e se tu reparares até no humor masculino, ele é muitas vezes um bocadinho seco, racista, misógino, portanto eu acho que não há, tirando aqueles autores mais antigos de revista que escreviam para as vedetas e que já morreram todos, não é? Estes novos autores, tirando um ou dois ou três, não há muitos mais, não sabem escrever para mulheres. Portanto, há também esse lado que acabou por ser bom para mim e para as mulheres que trabalham comigo, nomeadamente a Maria Rueff. Exatamente. De onde surgiu a ideia de escrever especialmente este texto? Este? Olha, surgiu, eu não gosto nada de trabalhar sozinha, porque também em comédia a contracena é o importante. É importante e dá-te mais gozo se estás a contracenar com uma pessoa, porque espicaças a imaginação da outra e podes divertir-te mais. Nesta altura eu não tinha contracena, porque a Maria estava ocupada a fazer uma coisa com o Joaquim Monchique e eu há imenso tempo que me apetecia fazer um monólogo, mas não sabia muito bem para onde é que havia de pegar, porque o monólogo é arriscadíssimo, e tu tens um bom fio condutor e fazes um monólogo, ou então transforma-se num stand-up, depois está à frente do microfone e vais dizendo piadas coladas umas às outras. E eu achei que este tema era bom, que é o facto dos comediantes em Portugal, de uma maneira geral, não terem espaço na televisão para fazer programas de humor. Não há programas de humor na televisão. Eu penso que é a única televisão europeia e do mundo onde não há programas de humor. Há programas de humor involuntário, tens a Casa dos Segredos e depois tens os políticos a falar e tal, e alguns têm muita graça. Mas programas de humor que foi feito com humoristas e comediantes não há espaço. Portanto, há imensos colegas meus, não é o meu caso, eu não estou a fazer isto porque me estou a queixar de não ter trabalho, tenho trabalho, estou no teatro, não é? Mas há imensos colegas meus, muito mais novos do que eu, na maior parte dos casos, até porque eu já não vou para Nova, que deveriam estar a fazer televisão e que não têm espaço para fazer televisão. A Maria Rueff, o Joaquim, o Manuel Marques, o Madeira, tantos e tantos outros, não têm. Não há programas de humor e então as pessoas têm que ir trabalhar para aqueles programas que é aquilo com que eu brinco aqui, que é o tens a mania que sabes dançar, tens a mania que sabes cantar, E os atores vêm-se confrontados muitas vezes com o facto de terem que ganhar dinheiro para esses programas para poderem trabalhar, e não deveria ser assim, não sente deveria. Que como humorista foi posta de parte? Não, eu não sinto nada disso, muito pelo contrário, se não tinha teatros cheios todos os dias, nem as pessoas falavam comigo na rua, isto é uma coisa geral, o Herman não faz programas de humor há anos, que é aquilo para que ele é realmente vocacionado. O Gato Fedorento desapareceu, houve uma tentativa agora do Ricardo Araújo Pereira que não correu muito bem. Portanto, não há programas de humor, o humor está nos outros programas. O Fernando Mendes, que é um humorista e é um comediante, faz um concurso, pronto, pois as pessoas gostam de ver porque ele é gordo e tem graça, mas não deixa de não estar a fazer um concurso, não é? Portanto, pronto, não há programas de humor, não há séries, não há nada. Como é que lida com as críticas que são feitas ao seu trabalho? Já lidei muito mal, mas já percebi também, para já não há críticos, não é? As críticas que me interessam são sobretudo as das pessoas que me vêm ver, e se há uma pessoa que eu considero, ou um colega, ou seja quem for, ou alguém do público que me diz, olha, gostei muito daquilo, mas daquilo ali não, achei que não fazia muito sentido, eu vou a pensar nisso para casa e às vezes, e já mudei coisas pelo facto de achar que as pessoas tinham razão aqui ou ali. A crítica de jornal já não há, mas francamente quando há também não me interessa grande coisa, porque as críticas também fazem parte de alguns lobbies, portanto há umas pessoas que gostam daquilo porque é aquilo ou porque se determinou que é aquilo que tem que se gostar naquela altura. E acho uma coisa muito redutora estar um homem ou uma mulher sentado num sofá a dizer, olha mestra, olha, vou fumar cigarros, isto não está bem, isto está mal. Epá, não faz muito sentido. O que é que acha da equipa do São Luís? Acho maravilhosa. Eu já trabalhei cá, estreiei cá com a Maria Rueff há uns anos, o Celadon. Na altura em que o professor Salavis ainda era diretor de São Luís, depois tivemos muito tempo sem cá vir e agora voltei a falar com a atual diretora, que é a Aida Tavares, e que é uma pessoa que tem trabalhado imenso para este teatro e que tem feito uma coisa que eu acho que os teatros municipais têm que fazer, que é diversificar a sua programação. Portanto, este teatro tem uma programação para todos e toda ela de bom gosto, não há aqui nenhuma pimbalhice, mas também não é uma coisa tão intelectual que as pessoas não possam vir ver e não percebam. Portanto, esse equilíbrio é o mais difícil de encontrar a fazer a programação de um teatro que se pretende que seja dos cidadãos, porque é de facto um teatro municipal. E a equipa é toda, para já é muito profissional, porque trabalham aqui há muitos anos, sabem muito bem o que é que estão a fazer. E eu não os considero só colegas de trabalho, também são amigos, portanto, quando se consegue trabalhar com bons profissionais que são nossos amigos, é ouro sobre azul, não se pode pedir mais nada, não é? Pensa brevemente fazer alguma coisa com Maria Rueff? Penso, estamos sempre a pensar nisso. Agora eu tenho isto para fazer e vou fazer turnê com este espetáculo. A Maria vai fazer uns textos do António Lobo Antunes no Meridional e depois havemos de pensar numa coisa às duas, lá mais para setembro. E realização de Maria Carolina Correia.